desconfiou. Ela falando pra ela, corria pra balada e com outras pra festa. E não pensava no que eu fazia, e a mulher já está ficando estranha. Comigo, comigo, ou ficava deitada comigo na cama. E aí, quem sabe quando que me vem? Tá enganada, tá virada, querendo jogar no chão. Prepara minhas roupas e o meu violão. Não, não, não, não, não faça isso não. Tá enganada, tá virada, querendo jogar no chão. Ficando estranha. Comigo, comigo, não ficava deitada comigo na cama. E aí o bicho pegou. Tá enganada, tá virada, querendo jogar no chão, vem. Queimara minhas roupas. Prefeito Pedro e Paulinho e Areninho, muito obrigado pelo convite. Toda a sua equipe, viu? Secretário Paulo.